mergulhando em sonhos tão profundos. Viajei no passado do meu mundo, enquanto os lugares visitei. Eu senti que não estava tão distante, meu sertão era o mesmo como antes, e a minha viagem continuei. Vi Lampião com seus cabras nas fronteiras, em galopes deixaram. Carro lotado.